que é lá de Bragança. Já conectado, já curtindo o melhor do Baile da Saudade. Eita, saudade, Pai Deca. DJ Neto, o original. Eu não sei por que você deixou-me na solidão, impedindo a vida do meu pobre coração. Lembro noites claras, céu azul, estrelas brilhantes a nos olhar. Opa! Juras e promessas eu ouvia, sem pensar que traías ao me beijar. Saudade. Juras e promessas eu ouvia, sem pensar que traías ao me beijar. Amigo Marquinho, lá de Otamira, juntamente com seu cunhado Jussier, escutando a nossa programação, tá tomando uma só de leve, né? Alô, Marquinho! Onde estás agora, doce amor, doce ilusão? Será que também está ouvindo esta canção? Que no disco toca para todos, porém ofereço só pra você. Que fez nesta vida outra vida, dando minha vida pra outro viver. Que fez nesta vida outra vida. Também quero dar um abraço pro meu amigo Alan, do hotel que lá de Concórdia do Pará, comemorou seu aniversário no último sábado e agora tá matando aquela ressaca, curtindo o nosso show de saudade. Eita, saudade. DJ Neto de Amarindeua. DJ Neto. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Minha paixão, não consigo viver assim, tão distante de quem tanto eu amo, que é você. Minha paixão, quanta falta você me faz. Se eu fosse você, eu voltava pra mim, voltava assim. Amo, amo, amo, como eu te amo. Sou louco, louco, louco de amor por você. Saudade. Amo, amo, amo, como eu te amo. Sou louco, louco, louco de amor por você. DJ Michel Show, chegando agora, e que é seguidor do Cineral, né? Esse é o melhor do Vale da Saudade, 24 horas, tocando muita recordação. DJ Neto de Amarindeua. Tanto eu amo, que é você. Minha paixão, quanta falta você me faz. Se eu fosse você, eu voltava pra mim, voltava assim. Amo, amo, amo, como eu te amo. Uhul! Sou louco, louco, louco de amor por você.

toda a comitiva da galera do Todd. Saudade. DJ Neto de Amarileua. Chegando agora também, DJ Maurício Saudade, lá de Barcarena. Um abraço aí também pro Anderson, Anderson Araújo, né? Também meu amigo Maguilinha, sua esposa Marília. Isso não pode faltar, viu? Toda essa comitiva lá em Elesbão, município de Santana, né? Já recordando. Eita, saudade, Pai Dégua. DJ Neto, o original. Meu coração se apaixonou, se entregou a um novo amor. Saudade. Meu coração não sabe amar, vai se complicar e se arrepender. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Coração, por que você não ouve a voz da razão? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, coração, por que você não ouve a voz da razão? O melhor do baile da saudade. Minha amiga Anisele na Suíça. Ô Anisele. Meu coração. Um abraço. É bobo demais, não me satisfaz, só me faz sofrer.

melhor do baile da saudade.blogspot.com.br. Esse é o link para você escutar a web rádio e também baixar só as melhores. Simbora! Meus dias felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Minha dor. Um abraço aí pra Lisandra, juntamente com seu marido, o DJ Léo Mapaense. Toda essa comitiva lá de Macapá. Hoje tá curtindo o melhor do baile da saudade. Eita saudade. DJ Neto de Amarinoa. Me dá uma chance, por favor. Vê se me entende, meu grande amor. Que não é tão fácil ficar sem você. É saudade. Ando pelas ruas sem razão, juntando os pedaços do meu coração, que por te amar se quebrou de uma vez. Você fugiu de mim quando o romance entre nós dois ia dar certo. Num gesto, num olhar, a cada dia que chegar, mas estou certo que não tem mais jeito pra nós. Não dá pra deixar pra depois. Que não tem mais jeito pra nós. Não dá pra deixar pra depois. Abraço aí pro Silas e o Marquinho, lá de Bragança. Toda essa galera dando valor. E é saudade. Me dá uma chance, por favor. Vê se me entende, meu grande amor. Que não é tão fácil ficar sem você. DJ Neto de Amarindeua. Ando pelas ruas sem razão, juntando os pedaços do meu coração, que por te amar se quebrou de uma vez. Você fugiu de mim quando o romance entre nós dois ia dar certo. Num gesto, num olhar, a cada dia que chegar, mas estou certo que não tem mais jeito pra nós. Não dá pra deixar pra depois. Você fugiu de mim quando o romance entre nós dois ia dar certo. Num gesto, num olhar, a cada dia que chegar, mas estou certo que não tem mais jeito pra nós. Não dá. Abraço a toda a comitiva do Falcão do Marajó. DJ Joãozinho, Marquinho, Maxwell. Pra nós. Essa galera não perde uma. Saudade. DJ Neto, o original. Eu tenho tanto pra te pedir. O meu desejo é te possuir. Vem me dar amor, o teu coração. O que eu mais quero é sentir você. Na minha cama te dá prazer. Vem me dar amor, o teu coração. Saudade. O que eu mais quero é sentir saudade. Essa paixão faz nossa verdade. Vem. Preciso preciso te ter no coração. DJ Neto de Amarineua. Eu tenho tanto pra te pedir. O meu desejo é te possuir. Tem me dar amor o teu coração. O que eu mais quero é sentir você na minha cama, te dar prazer. Vem me dar. O que eu mais quero é sentir saudade. Essa paixão faz nossa verdade. Vem, preciso te ter no coração. Eita, saudade, pai d'égua. Chegando mais uma só na manha. Rapaz, a voz tá querendo ir embora. Tá cedo. Eu tenho tanto amor para te dar. É saudade. E nunca, meu bem, vou te deixar. O amor que eu tanto esperei. Saudade, saudade. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Ai. A todo instante quero estar contigo. Tu és meu mundo, meu abrigo. Quero gritar ao mundo que sou feliz, sou feliz. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Eu tenho amor para te dar e nunca, meu bem, vou te deixar. Tu és o que eu sempre sonhei. Procomitiva lá de Porto Grande, no Amapá. O amor que eu, essa galera conectada, esperei. E aí? Tanto amor eu tenho. Jay Carlinho avisando que nesse domingo tem Dilson lá do bar do Manelzinho, né? Pra te dar. Tá aí. Vamos nessa, ainda tem muita coisa boa pra rolar, viu? Neto, é só as porradas. Tá lotado. Você fez tudo que podia de você. Acreditou em todas as promessas de amor. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. ele que ela disse não amar e me maltratou. Abraço aí pra Denise Augusto, ao seu Ademir, toda essa comitiva lá de Bragança, meu amigo Bilene, sempre dando aquele apoio. Simão! Você quer saber o que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer, dá até vontade de chorar. Ah, danada. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Opa! Talvez pela falta de porrada vá deixar você. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. Um abraço aí pro meu amigo Arlan, lá de Macapá. Não sei o que hoje pode tá escutando pelo PC, né? Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. Toda essa comitiva recordando, brincando, curtindo o melhor do baile da saudade. DJ Neto de Amarindeua. Eu sei que o teu amor é tudo pro meu coração. O teu abraço é o abrigo que eu mais preciso. Eu sei que não existe nada que me faça te esquecer, porque a vida me ensinou a ficar só contigo. Eu sei que o teu amor é a fonte da felicidade que eu descobri no beijo que você me deu quando te conheci. Eu sei que o meu amor é tudo pro teu coração. O meu sorriso é a certeza da tua paixão. Eu sei que não existe nada que te faça me esquecer, porque a vida te guardou pra me pertencer. Nosso amor é tudo que a gente precisa na vida pra ser feliz. Do jeito que você quiser, foi como eu quis. Só nós dois, e a felicidade é pra ficar nesse amor que a gente tem pra se dar. E depois, depois do amor que a gente faz, só nós dois, ninguém nunca irá mudar. Eita saudade! Um abraço aí pro Madison lá no distrito, já ligadinho. Te falo de tudo que sinto e você me abraçando diz que me ama. Do jeito que você quiser, foi como eu quis. Só nós dois, e a felicidade é pra ficar nesse amor que a gente tem pra se dar. Bacana, Pai D'Égua. Essa quinta-feira maravilhosa. Depois, aquele friozinho na Grande Belém, né? Gente faz, e você recordando no seu computador, no seu celular, no seu tablet. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Alô, DJ Neto! Solta som! Então vamos nessa. Galera, agora sim, só no caque, vai. O caqueado Pai D'Égua. Agora eu quero ver essa galera fazer o caqueado. Só na manha. Simbora! Mais uma, com uma marca do maestro. Saudade. No Xodozão, a produção exata. Produção exata. Rapaz, tem que cobrir a vinheta, viu? Meu bigarlão só no caqueado, né? Alô, Cyber DJ Alex. DJ Neto de Amarinoa. Meu amigo DJ Michel, show! Cadê a parceira, filho? É. Comitiva aí, do grupo Os Melhores do Siqueirão. De a competência que conquista você. Liga daí, o Tua Maísa, DJ Kleber Pará, né? Sempre apoiando o trabalho do DJ Neto. Caqueado. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Marquinho, de Altamira. Hoje ele tá na área. DJ Neto de Amarindeua. Aí pro Luiz Elton, grande astro da saudade, né? Simbora! Alô, Alan. Cadê a parceira, filho? Mata esse caqueado. Meu amigo Alan, lá de Concórdia do Pará. Esse carinha é considerado. Simbora! DJ Neto de Amarindeua. Vamos lá, galera, agora sim, só no CAC, vai. Puca, guiado pai d'égua. Aí pra galera da Fazendinha, o Gago Bibi, o Val Carlinha Márcia, a companhia do meu amigo Maguilinha e a sua esposa Marília. Esse é o melhor do baile da saudade, tocando muita recordação. DJ Neto de Amarindeua. Aí pro meu amigo Expedito Fonseca lá de Macapá, já compartilhando o link pra essa galera escutar nossa programação do melhor do baile da saudade. Vamos nessa! DJ Claudinho, o talento e criatividade ao seu... Eita, caqueado! Amarindeua, detonando só as melhores do baile da saudade. Web Rádio, o melhor do baile da saudade.